ouvintes, sejam muito bem-vindos ao A partir de agora, estamos juntos para partilhar histórias e vivências. Este é o céu da minha rua. Olá, ouvintes. Boa noite. Começa agora mais um céu da minha rua. Um céu da minha rua que começa numa... num local muito estranho. Digamos que estou num local de terra batida e vou caminhando por aí. Nesse local de terra batida há... para já estou no final do dia. É um dia em que eu olho para o horizonte e consigo, ou seja, consigo ver enfim, o céu azul em cima, e depois se olho um pouco mais para o lado, portanto há aquela linha do horizonte, não é? Em que basicamente vemos a transição, o sol a ir-se embora, enfim, e este céu, esta rua por onde eu caminho, da terra batida, bem, ela de um lado, do lado esquerdo, tem acima de tudo pedra, ou seja, são tipo uns montes de pedra grandes, e aqui é mais a terra batida. E do lado direito tem como uma espécie de um muro de proteção. Não sei especificamente porquê, não sei o que é que há para lá disto, mas sim, é aí que me encontro. Reparo agora que, aproximando-me do muro e levando-me um bocadinho pela curiosidade, não é, de explicar ao ouvinte o que é que se vê para lá desse muro, que eu me dei conta não é nada. Ou seja, isto é quase como se não houvesse... não há chão depois disto, digamos assim. Não sei explicar o porquê, mas não há. Não há. Olha-se para baixo e não é que se veja nada, não é que se vê a escuridão, mas também não há nada. Não há. Enfim, não sei. Eu olho para baixo e continuo a ver o reflexo do céu azul de cima, não é? E também da linha do horizonte. Bem, como não gosto muito deste cenário, vou voltar para o caminho de terra batida. Pelo qual vou tranquilamente, não corro perigo, porque este muro é alto, um muro alto, não é um muro bastante alto, portanto, bastante alto no sentido de dar-me menos pelos ombros, ou seja, não é uma coisa, sei lá, não vou cair daqui, não, enfim, não me assusta, pronto. O caminho também por onde eu vou também não é assim muito íngreme, não é, aliás, ele aqui não é íngreme, é uma linha reta. Mas mesmo na... portanto, eu seguindo o caminho seja, da direita para a esquerda, não sei agora como é que isto se diz, não traz para a frente, mas da direita para a esquerda, ou seja, vai subindo, porque é montes, não é? Mas são montes de pedra, mas para todos os efeitos, aqui onde eu caminho não há essa inclinação do terreno. Vou caminhando e vou... passando agora por um piso mais asfaltado. Não chega a ser asfalto, aliás, não chega a ser alcatrão, não sei explicar bem como é que isto é, mas é um caminho liso. E é qualquer coisa que me incita a correr a partir daqui. Mas a correr é estranho, porque é um correr, não é um correr pesado, não é um correr, há alguma coisa qualquer estranha, porque eu sou quase que empurrado a correr, é uma coisa muito suave, é um esforço muito suave, não cansa, não me deixa, não me desequilibra. Eu não vou correr de forma inclinada, não corro risco de cair, sei que não há nada. Só tenho em frente a noção enfim, do caminho. Ao lado eram algumas casas e as casas. Assim, presumo que isto seja pedra também, granito, não sei, é algo cinzento, cinzento escuro, esta pedra, portanto, também se calhar porque também já não lhe dá muito o sol, se calhar até é um cinzento mais claro, mas como agora já não lhe dá assim o sol, já se está a ir embora, eu só tenho mesmo este azul, portanto, do céu em cima, como cor, o sol vai-se embora. Mas é engraçado porque este azul é um azul muito, muito nítido. E sim, ou seja, há esta correria que nem é assim nada de outro mundo. Não vou correr desesperado, não vou fugir de nada. Mas há qualquer coisa que me leva a correr tranquilamente. Eu dou-me conta, entretanto, de que do outro lado há, ou seja, digamos que do outro lado há, começa a vislumbrar uma rampa no mesmo piso, ou seja, num piso asfaltado. E portanto dou-me conta de que, como é que eu posso dizer, ou seja, essa rampa vai subindo, e eu vou-me dar conta que vai subindo cada vez mais, de uma forma muito lenta, mas essa rampa vai subindo. E é assim, o caminho é mais sombrio, porque o muro é muito alto, não deixa passar luz. Quem vem dali, não é que venha ninguém, mas quem vem dali, se alguém vier, realmente tem ali uma grande escuridão, porque realmente há outro muro, nem sequer me tinha dado conta disso. Mas há outro muro, e que faz com que não seja possível ter ali grande luz. Não é possível. Aquilo é uma espécie de túnel, coisa muito funda. E realmente olho para lá para trás, e é engraçado porque eu olho para lá para trás e tenho uma noção a perder de vista, mas é um perder de vista muito, muito, muito longo. Eu já corri bastante, mas eu consigo ver desde o caminho onde vim até aqui onde estou, portanto, enfim, porque então abandonei, voltei a parar, voltei a olhar para trás, e pronto, enfim, é quando olho para trás que reparo realmente no percurso que já fiz, sem grande esforço. Mas eu vou continuando, agora caminhando outra vez, mas é impressionante, porque não há, é como se eu estivesse numa redoma de certa parte, porque não há ruído, nem de pássaros, nem de carros, nem de pessoas a passear, nem de nada. Não há. Não há esses ruídos que nós sempre temos presentes, não é? É como se estivesse numa casa, mas cá fora. Ou seja, em termos de ruído, não é? É como se estivesse numa casa, mas cá fora. Não há ruído nenhum. Não passam carros por ali perto. Olha só montes. Eu estou a olhar para a frente. Eu voltei a andar, como já disse. Paro agora. Volto a olhar à minha direita, porque o muro está à minha direita. Volto a olhar à direita e eu consigo avistar outra quantidade enorme de montes, aí já a terra batida, mas de um percurso intransitável. Mesmo a pé não se consegue andar por ali. Terra batida, pedras, e sem fim. Aquilo não sei, como se alguém despejasse ali pedras e terra e ficou ali até mais ou menos macio. Só que realmente ali não dá, não há como chegar dali. Aliás, eu nem sei como é que cheguei aqui, portanto, mas dali não há, ou seja, não há como chegar, e ali não há ligação dali para aqui, portanto, quem vier por ali está por ali, quem vier daqui está por aqui, não há hipótese de passar, porque aquela rampa, entretanto, ela nunca mais acaba, que é uma rampa muito pouco inclinada, e portanto vai subindo muito lentamente, ainda está muito lá em baixo, está cada vez mais perto, mas ainda está muito lá em baixo. Não é possível daqui, ou seja, vocês estão a ver três caminhos neste momento. Vamos ler aquelas ouvintes. Estamos a ver três caminhos. Numa das vezes, ou seja, o caminho onde eu estou é o caminho com as pedras, com um monte de pedras do lado esquerdo, que agora já são casas. Aliás, neste momento até já o caminho que já é um pouco mais largo. Realmente já vou ver o que é que se passa por ali, porque agora o caminho é mais largo. Já vou ver o que é que se passa por ali. Dizia eu, e depois temos então ao meu lado direito, depois desse muro, temos essa rampa que vai inclinadamente subindo muito, muito pouco. E depois temos do outro lado, ou seja, depois desse caminho, temos outro muro. Que nem é bem um muro, que é um quase como um degrau, quem conseguisse, digamos assim, caminhar pelo ar, que só tinha um degrauzinho, que era depois aí é só um monte de terra batida, pedras, não há nada ali. Não há nada ali mesmo. E eu, digamos que passei as casas e dou-me conta de que, ou seja, vou andando um bocadinho mais e estou a falar consigo e estou a caminhar e dou-me conta neste momento de que se acaba o caminho. Eu vou ter que virar para a minha esquerda. Ou seja, neste momento, como já disse, o caminho ali é largo. Agora já não há casa, já não há pedra, já não há terra batida, já não há pedra. E eu vou ter que virar um bocadinho, porque vou ter que virar para a esquerda, porque acabou. Em frente tem um muro das mesmas dimensões. Ou seja, agora, exatamente à minha frente, tem um muro com as mesmas dimensões. E a vista daqui é linda, porque eu estou, digamos, na esquina entre os dois muros, ou seja, tenho exatamente agora à minha frente e à minha direita um muro com as mesmas dimensões, só que aqui não há rampa. Aí em frente não há nada, só há o céu, que agora está mais escuro, só há o céu, não é? Só há o céu, a perder de vista. Digamos, eu quando olho, quando no muro da direita, quando me viro para frente, em frente a esse muro, e olho para a frente, eu vejo a linha do horizonte. Cada vez mais ténue, mas vejo-a, não é? Mas se eu me virar para a frente, portanto, para o muro onde eu vim ter, não é? Ou seja, eu fico caminhando até chegar ao fim desse caminho. Esse fim de caminho é delimitado por este muro. E então, eu olho para cima, olho para a frente, não há linha do horizonte, porque a linha do horizonte não está à minha frente, está ao meu lado. Linha do horizonte, ou seja, onde o sol se põe, não sei se é isso que se chama a linha do horizonte, mas onde o sol se põe, não, isso está ao meu lado direito. Estava de frente se eu me virasse de frente para esse muro, mas agora estou como eu estava inicialmente. Estou, portanto, esse muro está ao meu lado direito e o muro que está à minha frente, que é o que limita o fim do caminho, e olho em frente. E não há nada, é um facto, não há nada. Mas como é que eu posso dizer? Ou seja, eu só vejo mesmo o azul do céu. Só vejo o azul do céu, só vejo. Portanto, é realmente uma vista lindíssima. É algo muito, muito bonito. Eu vou andar um bocadinho para trás, vou inclinar-me para. Vou virar para a esquerda. Ou seja, agora vou caminhar sobre. Ou seja, vou caminhar ao lado das casas. Ou seja, vou deixar para trás esse caminho. Neste momento, esse lugar onde o sol se põe está ao meu lado, aliás, está atrás de mim, não é? Portanto, estava à minha direita, mas eu virei agora para a esquerda e está atrás de mim. E eu vou seguindo por este muro, até vou descontraindamente pondo a mão no muro, porque é, enfim, não sei porque alguma coisa me diz que vou chegar a um bom caminho. Alguma coisa me diz que vou, enfim, não sei. Que vou chegar a algum lugar. A algum lugar eu vou chegar. Depois de tanto caminhar, a algum lugar eu vou chegar. Mas é engraçado porque não me cansa. Não sei explicar. É quase como se não precisasse de mover as pernas. Elas vão-se movendo. Não me cansa. Não me desespera. Não é nada. Sei lá. Não sei explicar. Bom, o que acontece? Vou caminhando. Vai-se fazendo noite. Mas eu entanto começo a ver algumas luzes. Não sei exatamente luzes do quê. Porque elas não estão. Digamos que é. Imagine o ouvinte como se houvesse uma linha de luzes ténues, digamos uns azuis, um azul fluorescente, mas escuro, ou seja, não é escuro, é com poucos watts, vamos dizer assim. Ou seja, pouca iluminação. Ela existe, mas é pouca iluminação. Ainda assim, é uma linha algo grossa desta luz. E é como se, sim, é como se fosse uma linha, como se fosse um fio, ou neste caso vários fios, e todos juntos fazem uma luz só, digamos assim, um azul algo fluorescente. E apesar de ser assim um bocadinho assustador para mim, não sei porquê, mas não me aflige demasiado. Porque ao mesmo tempo que é assustador, porque não há nada, já é escuro, ao mesmo tempo é bonito. Não sei, gosto desta cor. Mas sim, agora já corro com alguma. Não gosto, agora já começo a não gostar. Agora já começo a. Já começo a não gostar nada deste. Porque se eu cheguei até aqui, alguém pode chegar. Eu neste momento já não estou. Já estou na escuridão, não é? embora não há como vir do caminho daqueles caminhos, não há como vir, mas do caminho de onde eu vim, não é? Alguém pode querer o mesmo trajeto, alguém pode querer o mesmo caminho, não sei. Eu, entretanto, nesta correria mais junto ao corrimão, mais junto ao muro, já agora deixa-me só dizer uma curiosidade, é que estas luzes, elas estão fora do muro, ou seja, elas estão para lá do muro, que agora está à minha direita, como já devem ter reparado, já devem ter se percebido, não é? Agora este muro está à minha direita e, portanto, as luzes estão, essas luzes ténues, estão mais ou menos próximas de mim, mas a verdade é que elas não estão ligadas a nada, pelo menos que eu saiba, não é? Ou seja, elas não estão como que... Não estão como que... Enfim, não há nenhum ponto ali de ligação entre elas e o muro. Entretanto, há uma que se funde. Há uma secção destes cabos que se funde. Fica ali aquela mancha preta. Que, entretanto, já ficou para trás. Eu reparo que há outras mais lá para a frente que também são assim. Mas, regra geral, essa luz... não é bem azul, é mais roxo. Ela agora mantém-se. Este azul roxo agora mantém-se. Já não há essas quebras de luz. Eu volto a correr porque acho que realmente não gosto deste caminho. Volto a correr e olho para lá para o fundo. Para lá desta, ou seja, para a minha direita, mas para lá destas luzes azuis que estão à minha, beira. Estas estão à minha beira. Primeiro é muito curioso porque elas, apesar de tudo... Eu voltei um bocadinho ao caminho que estava antes, ou seja, eu voltei um pouco ao chão asfaltado, ao lado o muro e ao lado casa, pedra aliás, mas desta vez não montes, desta vez um muro enorme de pedra, muito alto. Entretanto, eu reparo que há umas escadas. Eu não sei o que acontece, mas é que eu subo estas escadas sem pensar duas vezes. E reparem que, entanto, aqui já acabou o corrimão, ou o muro. Ele foi baixando. Mas é que, entanto, as escadas... Eu passo para o outro lado, ou seja, passo para esse muro que estava à minha esquerda. Eu vou passar para esse lado, porque aí sim o muro é grande. Ou seja, e é um muro que nunca mais acaba, como estas escadas. São umas escadas, digamos que estão caminho para aí para 4 pessoas, umas ao lado das outras, não é? Ou seja, eu estou à vontade, eu sei que não vou cair. Do lado direito já não há muro, mas do lado esquerdo ainda há. E eu vou subindo. Sei que, entretanto, já não há esse fio de luz roxo. E deixe-me só dizer o seguinte. Eu há pouco estava a olhar para lá desse fio de luz roxo e via luzes lá ao fundo. Não sei de que é que seria, mas via luzes lá ao fundo. Tal como também via... tal como também vejo agora. E agora é só o céu negro, já anoiteceu, já não há luz do céu. E eu estou a subir já há bastante tempo e começo a perceber-me que esse muro que está agora à minha esquerda está a acabar, mas as escadas também estão a acabar. Elas vão dar e eu começo a abrandar o passo. Sim, e elas acabam quando acaba o muro. Ou seja, não é um muro. Digamos que isto é... Ok, agora sim há uma linha. Agora sim há... Ou seja, eu chego ao fim das escadas e estou no caminho normal. Vejo luzes de cidade, de uma cidade. Eu começo a andar... Ou seja, acabei as escadas... à minha direita não há nada. Se eu for à minha direita, caio. Se eu for à minha esquerda, bem, eu vou andando agora um pouco com medo, porque para todos os efeitos isto é quase como se fosse, ou seja, ou é o princípio ou é o fim. Quer dizer, reparem que eu subi todas aquelas escadas, aquele muro à minha direita acabou. Portanto, quando eu chego cá em cima, o que há é só espaço aberto. À frente há um pouco de terra e depois não há nada. Do meu lado direito também não há nada. E depois, à minha esquerda, que é para onde eu vou virar. Portanto, vocês estão a ver, ou seja, quem andar, quem, se eu agora virasse para a esquerda, se eu agora fosse no caminho inverso, eu não tinha nada. Ou seja, se agora for, vamos imaginar, eu vou-me posicionar no caminho inverso, portanto, vou-me posicionar, ou seja, estou de frente para a entrada para essa cidade, mas volto a virar para a frente, ou seja, dou uma volta de 180 graus e fico pronto, já cá em cima, fico pronto para ir para o lado contrário. Ou seja, para de onde vim. Só que agora podia caminhar aqui por cima, portanto, não pelas escadas, não descendo as escadas, mas ao lado, ou seja, neste muro, que no fundo não era um muro, era o chão. E eu posicionando-me aqui, à minha esquerda não há nada, ou seja, à medida que as escadas vão avançando, o que há é o vazio. Não é? Mas eu não vou por aí, eu vou virar costas estas escadas. E vou seguir em frente, a cada passo que dou há uma certa segurança, porque se eu cair para trás, se eu me sentir mal, ou não sei o quê, não há o risco de eu cair. E é então que abro uma porta de metal, fecho-a e estou na cidade. É então que me dou conta, ouvintes, de que este é. Ou posso chamá-lo do caminho da vida. Não é? Um caminho em que eu consegui sair. Ou seja, destes três caminhos, há quem não sabemos. Eu não sei o que é que eram os outros caminhos. Não sei se alguém conseguiria sair dali pelos outros caminhos que eu inicialmente descrevi. Mas isto não é uma lição de vida, não é uma coisa planeada. Eu sou muito sincero, estou-me a deixar levar pela. Estou-me a deixar. Eu fui caminhando e à medida que fui caminhando, fui conhecendo os caminhos, fui-lhe contando. Só sabia onde estava. Quando iniciei este programa, só sabia onde estava. Não sabia onde é que ia chegar. Sou até sincero que pensei em saltar dali onde estava, a ver o que é que havia lá embaixo. Não sei o que é que havia lá embaixo. Mas, para ser sincero, preferi não saber. Talvez lá embaixo soubessem metais, cordas de metal, onde eu me fosse enlaçar e não conseguisse sair dali. Ou onde eu fosse escorregar eternamente, porque se assim é, então ali não tinha fundo mesmo. Então preferi ficar aqui em cima. E esta sim é a minha terra. E por falar em terra, há uma música que me ocorre para a edição de hoje. Ends of the Earth. Os fins da terra. São os Lord Wrong quem nos traz esta melodia. Eu despeço-me por aqui. Volto a encontrar-me consigo na próxima semana. Boa noite, ouvinte. O céu